nos teus olhos eu pude enxergar o brilho do céu refletido no teu olhar. Foi como um milagre, uma oração que se ouviu. O amor chegou e o meu coração sorriu. Eu sei que não foi por acaso, não foi sorte ou destino. Foi o plano perfeito do Senhor, traçado com carinho. Foi Deus que fez você pra mim, minha bênção, meu amor sem fim. Em cada abraço eu sinto a paz, o céu tocando carinho. Foi Deus que fez você pra mim, a promessa que eu sempre esperei. Em cada amanhecer eu sei, foi Deus quem me entregou você. Teus sonhos são os meus, teu riso é meu prazer. Na tua voz eu encontro a canção que eu quero viver. E quando os ventos sopram e a vida quer testar, eu sei que é com você que eu sempre vou lutar. Eu sei que não foi por acaso, não foi sorte ou destino. Foi o plano perfeito do Senhor, traçado com carinho. Foi Deus que fez você pra mim, minha bênção, meu amor sem fim. Em cada abraço eu sinto a paz, o céu tocando a rio. Foi Deus que fez você pra mim, a promessa que eu sempre esperei. Em cada amanhecer eu sei, foi Deus quem me entregou você. E se o mundo tentar nos fazer desistir, eu sei que Deus nos guarda, não vai nos deixar cair. O teu amor em nós é forte, não tem fim, porque foi Ele quem fez você pra mim. Foi Deus que fez você pra mim, minha bênção, meu amor sem fim. Em cada abraço eu sinto a paz, o céu tocando a rio. Foi Deus que fez você pra mim, a promessa que eu sempre esperei. Em cada amanhecer eu sei, foi Deus quem me entregou você. Você foi Deus, fez você pra mim. Foi Deus que fez você pra mim.